você processo em transição. Recuo ao deixar o seu falar, abrir sorrisos com poemas de lágrimas. Sorri com suas lágrimas. Você que desde a primeira vez me fez esquecer de me perguntar o que eu faria nessa chuva, domingo de chuva. Você não sabe o que eu sinto em vão. Você não sabe, você não sabe, não. Você não sabe o que eu fui sentir. Você não sabe. Deixa existir. Olho pra você, processo em transgressão. Recluso ao deixar você me olhar, abrir sorrisos com poemas de lágrimas. Sorri com suas lágrimas. Você que desde a primeira vez me fez esquecer de me perguntar o que eu faria nessa chuva, domingo de chuva. Você não sabe o que eu sinto em vão. Você não sabe, você não sabe, não. Você não sabe o que eu fui sentir. Você não sabe. Deixa existir. Olho pra você, processo em transição. Recuo ao deixar o seu falar, abrir sorrisos com poemas de lágrimas. Sorri com suas lágrimas.